friozinho de junho, tem dança, paquera, fogueira. Mas esqueça a fogueira! Existe um jeito melhor de se aquecer. A Zank tem todos os estilos de jeans que você procura para fazer bonito no forró e ficar mais tempo juntinho, mesmo depois da música acabar. Na Zank, você ainda aproveita o parcelamento em até 6 vezes no seu cartão. Mude o clima com a Zank. Calçadão da João Pessoa 200.